com Motorola em cima da moto. Quatro celulares, um pra tirar foto. Um é pros contatos, dois é pros negócios. Pra entrar em contato, fale com meus sócios. Caipirinhas Fashion Week, nós tá chique aqueles pix. Pretinha cor de hashish, bebê linda, nós é o crime. Ela fala que quer crime, perfume é skunk de 20. Nós tá tranquilão e vai brechar na praia. Se tentar dar forte, lê meu Ipanime. Calma, bebelzinho, não vai rodar na praia. Foge dos coxinhas na calói que entra. Fogo no racista, me olhou feio na praia. Tchuca do Lebron com fio dental de renda. Mas da caipirinha, vai favor, meu chape. Bate o walk e toca se os caras entram. Toca o Motorola em cima da moto. Quatro celulares, um pra tirar foto. Um é pros contatos, dois é pros negócios. Pra entrar em contato, fale com meu sócio. Toca o Motorola em cima da moto. Quatro celulares, um pra tirar foto. Um é pros contatos, dois é pros negócios. Pra entrar em contato, fale com meu sócio. Esse balão enquanto arte o capácia. Um dos dois meus negros se encontram na cássia. Piranha não enche os olhos, peixes no meu bolso. Animais nas notas, elas não são falsas. Menor pega a visita da barca. Mó paz absoluta, fumaça exalho. No t-shirt grave de camiseta e Ken. Ela repara no volume, confundi com a arma. Diz que quer TBT, vai me ver para aqui. Se tu diz pras amiga que tá nem aí, vai me ouvir, vai me ver. Quando eu for na TV, vou fazer igual ali. Toca o Motorola em cima da moto. Quatro celulares, um pra tirar foto. Um é pros contatos, dois é pros negócios. Pra entrar em contato, fale com meu sócio. Toca o Motorola em cima da moto. Quatro celulares, um pra tirar foto. Um é pros contatos, dois é pros negócios. Pra entrar em contato, fale com muito boa sócio. Noite, minha linda, que quem fala é o RD. O flow de Deus, ideia boa, bem-vinda. Não converso com estranho, pô. Não gosto de polícia, pergunta lá na minha área e vão te responder ainda. Que o RJ é selva, eu conheço a fauna. Muita calma, visão, muita calma. O último que caguetou pra ter dinheiro, picotaram ele inteiro. Muito burro, otário, vendeu a alma. Eu não levanto bandeira pra facção. Respeitado na favela, já sabe minha vocação. Cada ação mal feita, acredite, tem reação. Que esse bomba é pra minha mãe, tratamento pra cadela, é só ração. Sua bomba de asma tá na mochila. Minha bomba é nuclear, então vê se amadurece, não cochila. No mic eu sou capeta e minha caneta pila. Na tropa da rock, o meu segurança é um Godzilla. Como Motorola em cima da moto. Aca trovão do mano é igual terremoto. Cês nunca me para, porra, eu sou devoto. De rolê no baile, mas não tira foto. Toca o Motorola em cima da moto. Quatro celulares, um pra tirar foto. Um é pros contatos, dois é pros negócios. Pra entrar em contato, fale com meus sócios.